21 decolou ao 52, chame o controle em 120218 e tenha um bom dia. 208, bom dia, 31971. Salvador, bom dia, já 3171, Dael com o Zano, 1.610. 3171, contato radar 5340, serve Dael. 3401. Possibilidade de voar Dael, o líder apresente 3171. Autorizado, líder. Obrigado, líder. Salvador, bom dia. Mato 4201 da informação Foxtrot. Poderia confirmar a saída estratificada para Campinas, por esse instante? Está pronto para a cópia, então 340 para Campinas, 4201. Sim, pronto para a cópia, o azul 4201. 4201, Campinas, nível 340, está autorizado via Pesulo 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após prossegue na Pesulo 16. Até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, depois direto Trivi, após Trivi conforme a rota do plano, decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva, aciona 5175, controle 120.8. Azul 4301, autorizado Campinas no 340, lá é o Pesulu 10, após Bridge, após o Pesulu 16, após Belo Horizonte, Trivi e conforme rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Motiva, transponder 5175, controle 120.80. Azul 4301, chame pronto, pushback, acionamento. 24301. Arizona 71, chama Recife, na frequência 13325 e a alternativa 251. Salvador, bom dia, São 3890, informação Foxtrot, autorização Recife. 290, Recife 330, autorizado, via Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5173, controle 120, décima 8. São 390, autorizado Recife, via, nível 330, via Peruísque 58. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 5173, transponde, 1908, controle. 12, chame pronto, São 3890. Chama lá. Salvador, bom dia novamente, Tan 3890, puxa acionamento no portão 2. Tan 3890, acordando aqui, querido, só deixa eu para o táxi. Chama na táxi, 3890. Salvador, azul 4201, frente 19, se tiver acionamento. Azul 4201, acordando com a equipe de sala, deixa eu montar o táxi. Autorizado o flexionamento, acordando com a equipe 4201. Bom dia, o sistema é 6219, informação ponto ponto, sistema nível 3250 Galeão. Oceaner 6219, senhor pré-autorizado nível 360, copia guarda coordenação. Copia, 360. 6211, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, Leda Motiva. Atrângulo 10, SMAP, após conforme rota do plano. Aciona 5176, o controle em 120, decimal 8. Nível 360 aprovado. Decola da 10, curva direita da El, Leda Motiva, pela Atrângulo 10, SMAP e rota do plano. Transponde com confirma 1176 e o controle 1208. Transponde 5176. 5176 e o controle 208. A gente é 6211, posição 8. 6211, correto o chão para posicionamento. São 3890 para o táxi, com 92 a bordo, 4 horas e 10, alterna Natal. Táxi aprovado via Índia para o ponto de espera da 10, manda para o socorro em 118, decimal 95, volte no metro 10, 15, bom voo. 15, táxi via Índia, ponto de espera 10, 18895 a torre, São 3890, bom dia. Salvador, bom dia, São 3890, contra espera 10, pronto. 10, Aline, cola pista 10, vento 280 graus, 3 nós. Aline, cola 10, São 3890. Quebra aquilo, confirma que está acionado 0154. 1-08, autonomia 4. Alfa, está Azul 4201, um táxi via Pátio Índia para o ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 118.95, último trono 05, bom voo. Obrigado, táxi Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, metrô 10, 95, gráfico 4201. Decolou 20, controle 120, boa viagem. 20, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, 3890. 3890, contato rodando na decolagem, estou para nível 330, saí da PUCA. Da PUCA, seleção 330, contato 390. Afirmativo, Juliette Cavaquil. Torre Salvador, bom dia, azul 4201, ponto de espera da 10, pronto. 1201, autorizado a linha de colapso, estamos 0, vento 290 graus, 3 nós. Exato, a linha de teclado está no 0, azul 4201. Tá 3890, confirma o desvio. Tá 3890, negativo o desvio. Gente. Fique em acionamento, portão 8, 621. 621, qual é a equipe de sala? Chama para táxi. Táxi, matando Juliette Quebec Kilo, visual com campo. Juliette Quebec Kilo, torre 1 no 8 decimal 95, por favor. Graças a Deus, retorno. Quebec Kilo, Quebec Kilo, no 05, vento 290 graus, 2 nós para cheque, reporte isso nas 3 milhas, na rádio travado, Quebec Kilo. Quebec Kilo, lá na cidade 3 milhas do Nascente. Azul 401, decolou 124, chegou o controle 120, decima 8, boa viagem. 208, certo, bom dia, 401. Controle Salvador, bom dia, Azul 401. Uno, saída da El Cruz 1500. Azul 4201, no contato radar na decolagem, vou para nível 340, saída da El. Sente, saída da El 340, 4201. Salvador, bom dia, Golo no 865, na posição 4, ciente da Foxtrot, utilização Brasil. No 86, informação em curso, Foxtrot confere, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva, foi de colagem à direita, saída Arbor Elefa, da Pesulo 1-7, acena 5406, controle 1-20-8. Autorizado 360 para Brasília, decolando a pista 1-0 com a primeira curva à direita, na saída Arbor Elefa, Upper Zulu 1-7. 5406 transponder, controle Salvador em 2-0, decimal 8, no 865. 865, correto, chama para o posicionamento. Chamaria 865. A informação em curso agora, Golf tem alterações significativas. Confirme, sobrevoo. Vento 300, 2 nós. Distrito A1 no meu pé, na corredora Shed, colando na pista 1-7. Primeira curva à direita, aciona 0171. Controle em 1-20-8. O Pátio da Mata, se autorizar o Pax-Trank. Afirmativo, Quebec Kilo. Grato. Posso olhar 62, não falo Pax, tem 1 no 8 da bota, 152 da bota, 35 da Guarulhos. Puxando 62 no 1, táxi via Pátio, indo para o ponto de espera da 1-0. Quando pronto, torre 1 no 8, decimal 95, continue para 1-0 no 5, bom voo. Pátio, ponto de espera da 1-0. No 865, posição 4, precisando autorização de pushback, acionamento. No 865, aguarde um instante, para a nave da Avianca passará a retaguarda, após a mesma coordenada com a equipe de solo e chão para o táxi. Gente, após a passagem da aeronave da Avianca na retaguarda, está autorizado em coordenação, chama para o táxi, no 865. Quebec-Kilo no solo ao 28, autorizado back-trank, ingresso na bata, já conseguiu estacionar Juliette Quebec-Kilo. Salvador, nosso dispositivo, Xanera 62. Xanera 211, a linha decola pistão 0, vento 310 graus, 2 nós. A linha decola, pistão 0, Ocean 66, serão 6219. A frequência livre que é aquilo. Gato para ingresso no Índio Novembro. Azul 4201, pode acender para 360? O Azul 4201, continue a ascensão por 340, coordene com o Centro Recife nível 360 em 133.25, alterna 1251, bom voo. Ah, afirmativo, desculpa, eu já estava me adiantando, 335 e 1261, é isso? 125 decimal 1, ou obrigado, bom fim de semana. 2208 do Pai de Uno. Para. É sua chave, está no Pai de 3. Tem autorização para retorno do Pai de Uno, posição 08. Alpha X-ray. Alpha X-ray Charlie. Não confiei, está autorizado o início do reporte? Afirmativo, repartando o término, só confirma, é o Alpha X-ray Charlie. Positivo, Alpha X-ray Charlie. Alpha X-ray Charlie, autorizado então o reboque do Patch 3 para a posição 08, Patch 1. Alpha X-ray Charlie, iniciando o reboque. Solo 1865, contact, a bordo 171, alternando Palmas, autonomia 0325. Tudo bem. 360, perfeito, saída, pode voar, Ederson? Presente, foi Dael. Dael, obrigado, 621. O Índia, estou esperando a 1-0, 18-95, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, boa noite, 65, estou esperando a próxima. Bom dia, 5, Alim, mantém cabeceira 1-0. Alim, mantém a 1-0, boa noite, 65. Autorizado a decolagem, pistão 0, vento variável 2 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, voo 865. Últimas informações. Voo 649, controle Salvador. Desça para nível 050, que é negar 10-115, autorizado a chegada a Bonfim. Solo voltando. Então, os azul. Nós entramos em contato agora com o centro e ainda não teve nenhuma melhora lá em Confins, ainda continua abaixo dos mínimos. Aqui está a frequência 936, praticamente um minuto. Controle 1208, boa viagem. 308, obrigado. Controle, bom dia, boa noite, 65. Boa noite, 65, controle de Salvador. Grupo 360, perfil da árvore, vigilante. 360, perfil da árvore, boa noite, 65. Da presente Voa Elefa. Voa Elefa, boa noite, 65. Decolagem, pistão no 7, vento variável 1 nó. Chame a 211, chame Recife em 133, decimal 25, alterna 11251. 3325, alternando 251, obrigado, bom dia, Washington 63, 6219. 39, controle 1208, seu regresso. 1208, muito obrigado. Salvador, Alfa X-Ray Charlie, finalizando reboque, posição 08. Grata, bom dia. Bom dia, Alfa X-Ray Charlie. Papa Romeo, Índia, November Alfa, controle de Salvador. Mantenha sob condições visuais do número 10, corredor Axé. Sob condições visuais no corredor Axé, o Índia, November Alfa. O Índia, November Alfa, confirmei. Vai fazer circuito em Salvador ou prossegue para outra localidade? TGL em Veracruz, o Índia Nova Iberalfa. Sente então, reporte no Farol da Barra, o Índia Nova Iberalfa. Repassará no Farol da Barra, o Índia Nova Iberalfa. Número 49, desça para 2000 pés, QNH-10-15, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, me esqueça mais estabilizado, gol no main 49. No 865, chame Centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 8260, boa noite, 65. Romeo India November Alpha, confirme o tipo de equipamento. É um Charlie 1250. No 649, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo oeste, a 1 mil pés, um Charlie 105, 150, correção, não interferirá com a aproximação. Gente, eu vou aumentar. O 1649, estabilizado. Partiu. Complete a aproximação, chame a torre 1 no 8.95. 2.95, pode ir. Diego 649, final baixar de chegada. 649, que engano 0 no 5, utilizado pouso, pistão no 0, vento 3 no 0 graus, 2 nós. Eu vi pouso na 10, eu vou no 649. O meu índio 90 alfa, frequência livre, está presente. 9 no solo, 5-1, libera a direita, solo, 1 mais 1, decimal 9. 3-9, obrigado. Loro 1049, bom dia, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 2, 49.